Chegando, esse é o mano que traz pro meu filho da tentou. Essa é a hora do proceder. Dos mais favela oeste, sou BBS. De geral os testes, pois a quadrilha está no ar. Só preto doido, é só chegar. E um CD do grupo Revelação. Estamos de volta com o Iô, graças a Deus. E agora a gente vai falar de uma pessoa que tá chegando juntinho aí. DBS, o mano que cola na banca da rapaziada do RZO. E tá preparando seu disco de estreia com várias participações. Ele convidou talentos, muitos talentos pra gente. DBS. Obrigado, eu também estou convidado pra esse trabalho. DBS. DBS,